Príncipe Negro Retrô. A verdadeira lenda viva das aparelhagens. Boa noite, domingo! Bora dançar com o Retrô! O melhor de mim eu já te dei. Saudade, saudade. Hoje sei o quanto me enganei. Quando o homem se entrega pra mulher, por amar demais uma mulher, a gente faz o que ela quer e depois sofre por amor. Príncipe Negro Retrô. Minhas noites mal dormidas são Príncipe Negro. Mais completa solidão. Nossa casa de felicidade, hoje somente a saudade se esparrama pelo chão. E o maestro já não é no Retrô. Se alguém disser que é capaz de esquecer alguém demais, um bobo fui, agora eu sei de que valeu o amor que eu dei. Um bobo fui, agora eu sei de que valeu o amor que eu dei. A gente desejando mal de uma noite a nossa legião da saudade. E vem chegando de montão pra vir curtir o nosso Príncipe Negro Retrô aqui no seu domingo. Se alguém disser que é capaz. E a primeira do Rebelde é essa aqui, ó. De esquecer alguém que amou. Príncipe demais. Negro. Um pouco e agora eu sei de que valeu o amor que eu dei. Um pouco fui, agora eu sei de que valeu. Príncipe Negro. Hoje que já estou sozinho e levo a vida que pedi a Deus. Por mais que eu encontre carinhos, não são como os seus. Saudade. Agora que vivo tão livre e posso fazer o que bem entender, eu compreendi que não posso viver. Vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça. Não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. É saudade. Volte, lhe peço. Não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Meu amigo Tchelo, saudade e o seu grande amor. Volte. Já no Retrô. Esqueça. Bora, Tchelo! Não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Príncipe Negro. Hoje estou só sem carinho, tentando de novo encontrar o caminho que traga de volta você e o prazer de viver. Agora que nada me resta, só tenho esperança de vê-la voltar. E todos meus erros passados você perdoar. Volte, lhe peço. Não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça. Não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Príncipe Negro. Volte, lhe peço. Não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça. Não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Thank you.

Viana Melo, com a gente. Já no Retrô, recordando, sendo aqui. Não sei por que te afasta de mim, não sei. Bora, Dene. Saudade, hein? E o Rebelde detona, senhor. Alô, Juruna! Sentei-me sozinho na mesa, esperando meu bem que não vem. Que importa que amanheça o dia, mas nesta cadeira vazia não senta ninguém. Ei, garçom. Garçom, não cobre a despesa, não saio da mesa. E se aqui não chegar a mulher que estou esperando, acabo fechando agora este bar. Vocês já viram um homem desesperado, dá tudo a uma mulher e depois ser enganado. Acabo ficando louco e perdendo a minha paz. Se ela não falar comigo e sair com outro rapaz, sozinho na mesa, esperando meu bem que não vem. Que importa que amanheça o dia, mas nesta cadeira vazia não senta ninguém. Garçom, não cobre a despesa, não saio da mesa. E se aqui não chegar a mulher que estou esperando, acabo fechando agora este bar. Vocês já viram um homem desesperado, dá tudo a uma mulher e depois ser enganado. DJ Marcelo e o seu grande amor com a gente. Acabo ficando. Fica à vontade, DJ Marcelo. E perdendo a minha paz, se ela não falar comigo. Amigo Blaze. Aí dos escorpiões do príncipe. E o recordado pra valer hoje aqui. Valeu! Tá no beijo hoje. Parabéns, Leide. Saudade. Saudade. Quando você me deixar, eu sei que vou chorar, pois não vou suportar a saudade a me torturar. Desse jeito hoje, hein? Eu prefiro morrer pra não ver isto acontecer. Príncipe Negro. Só em pensar que vais me deixar, meu coração já começa a chorar. Mas eu tenho certeza que nosso amor nunca vai terminar, pois a separação para nós dois nunca vai existir. E para sempre, querida, o caminho da vida iremos seguir. E para sempre, querida, o caminho da vida iremos seguir. Grande amigo Dene, aí dos Peladeiros da Saudade com a gente. Jaque do Retrô, hein, Dene? Fica à vontade, hein? Amanhã, domingo, a pedida é a volta do nosso Retrô no Botiquim até 4 da manhã, hein? Só em pensar lá no Botiquim. E vais me deixar, meu coração já começa a chorar. Mas eu tenho certeza que nosso amor nunca vai terminar, pois a separação para nós dois nunca vai existir. E para sempre,

Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. Bora, cabeça branca. O tempo fez você mudar. E aí? E até deixar de me amar. Príncipe Negro. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Que queira sempre. A vizinha Jaque, lá da gramação com a gente. E aí, Jaque? Alô, São Domingo! Não, chega de sofrer, chega de chorar, já não tenho lágrimas. Você me deixou completamente nesta fossa dos diabos. A gente, meu parceiro, Dog do Escovarde. Não, já na área, Dog. Chega de sofrer. Bora, Michele. Chega de chorar. Já não tenho lágrimas. Você me deixou completamente nesta fossa do diabo. O que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você? Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com o amor, e já não quero mais nada. Eu vivo só para amar você. Estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu olhar. Amigo George, diretamente lá do Una, com a gente. Alô, Lene! Você e a Loura. Aí, Loura. Hoje eu danço, hein? Bora, Brasil! Sonhos, aquele seu lindo olhar, para a saudade em meu peito poder então se afastar. Mas quando acorda a tristeza, volta comigo a morar, vivendo sem seus carinhos. Bora, Raimundinho. A minha vida é chorar. E a tese do cara? No meu castelo de sonhos, você é a rainha. É, mano. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a assim que o Assis falou pra Juju. O meu castelo de sonho e você é a rainha. Bora pra casa, mulher. Três amigos, Carlos Matrix, também Adriana. Fechado com meu amigo Assis e o Retrô junto e misturado, valeu! Na minha estrada sem flores, na solidão dos meus dias, a vida sem alegria parece até terminar. O dia passa e a noite. Grande amigo Biscoito com a gente, recordando no Retrô. Você não existo e tô gritando a cantar. Grande amigo Marajó, rapaz. Alô, Glauzinha. Meu castelo de sonhos, você é a rainha. Família Vermelhão com a gente. No céu sem estrelas, você vive a bailar. Príncipe Negro Retro, a melhor viagem de todos os tempos. E a gente gravando assim hoje no Sandoje. Não sei se tenho direito, mas vou dizer e você vai ouvir. Aconteceu tanta coisa e o nosso amor de repente mudou. Acreditei que era pura, te amei com ternura e você me enganou. Sei que pra mim foi um sonho, mas não me envergonho e digo porquê. Você foi na minha vida o que eu sempre quis, mas sei que a seu lado eu não vou ser. Toda a verdade foi dita e já não me importa o que você fez. Já deixei tudo de lado e o nosso passado eu matei de uma vez. Tudo na vida se passa e eu nem de graça. Amigos Leite e Acerola, os escorpiões do Príncipe Negro Retrô. Sozinho e digo porquê. E você? Você foi na minha vida o que eu sempre quis, mas sei que a seu lado eu não vou ser. DJ Rebelde, o maestro da saudade, tocando a sua saudade original. Se gravando assim hoje no Sandoca, olha o CDzão do maestro aí, ó. Você foi na minha vida o que eu sempre quis. Rodrigo Carvalho já com a gente. E a seu lado eu não vou ser feliz. Fala, Socorro Morena. Você foi na minha vida o que eu sempre quis, mas sei que a seu lado eu não vou ser feliz. Dessa vez está tudo desfeito, chegamos ao fim. Se foi bom pra você, mas foi melhor para mim. Aprendi que na vida a gente não deve sonhar, nem querer uma coisa de alguém que não tem para dar. Saudades um domingo. Pela última vez vou dizer, você está no errado. Chorando à beira da estrada. Nesse mundo que está vivendo, eu também já vivi. E a cartilha que está aprendendo, fui eu que escrevi. Príncipe Negro. Se espera e a voz da verdade te faz compreender. Então se será tarde demais. E mentindo vai ter que viver. Eu conheço um ditado que diz qualquer coisa assim: se não está do meu lado, está contra mim. Pela última vez vou dizer, você está numa errada. Eu ainda vou lhe ver chorando à beira da estrada. Nesse mundo que está vivendo, eu também já vivi. Já já chega o DJ, Cedinho, Cedinho, Elson. Pra comandar o nosso retro. Por enquanto o Rebelde vai tocando. Pela última vez vou dizer, você está numa errada. Saudade. Alô, biscoito. Eu te amei de verdade, mas tive defeitos. Quem é que não tem? E não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade que trago no peito. Ai, que saudade. São os meus defeitos que me fazem sofrer. Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. E a tal felicidade pouco tempo me durou. Como sempre a saudade foi tudo que restou. Ficando bonitinho. Eu te amei de verdade, mas tive defeito. Quem é que não tem, né? E não tenho o direito de culpar só você. Bora, manda. Por toda a infelicidade que trago no peito, são os meus defeitos que me fazem sofrer. Vou seguindo meu caminho, na certeza que errei. Você foi tão importante, só agora é que sei. Coração sofre bastante, não esquece o seu amor. Príncipe Negro. Fala como amante, qualidades me importam. Direção de marketing do nosso Príncipe Retro. César Hell. Qualidades me faltou. Oh, oh, oh, oh. Eu perdi. A gente gravando um CDzão aqui no Sandoca. Só pros coroas. Não quero ver ninguém ficar. Eu que estava tão feliz da vida, hoje tenho minha alma ferida. Hoje estou. Já na área também o nosso astro Josimar Merengueiro. Não posso impedir você de ir embora. Só posso lhe pedir que não. O cruel destino, quem quis assim? Bem que diz. de pobre dura pouco. Hoje tenho amargo desgosto, hoje estou a lamentar. Não posso impedir você de ir embora, só posso lhe pedir que não vá agora. Fique mais esta noite, por favor. Faça dessa noite, faça desta noite a nossa última noite de amor. Faça desta noite a nossa última noite de amor. Velhos tempos do vermelhão. Eu preciso esquecer as maldades do mundo e da vida. Saudade. Esquecendo alguém que inventou no meu peito. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Quero tanto encontrar o amor que ando procurando e rever no horizonte esperanças e sonhos voltando e provar. Frente da Valor. Eu mato a saudade, ou saudade. Grande amigo JK. Primeiro. O nosso carro som JK. Eu mato a saudade. Um dos melhores sons automotivos. Publicidade do estado do Pará. Com a gente em JK. Eu vou buscar a minha sorte. Príncipe Negro. Juju. Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida. Eu preciso esquecer essa dor. Dali Juliana Produções. Sei que vou encontrar um amor mais puro e verdadeiro. Hoje eu mato aquela saudade. Hoje eu mato a saudade me mata primeiro. Saudade me mata primeiro. Eu vou buscar a minha sorte no sul, no centro, lá no norte. E ninguém vai me fazer. Vem com a gente, a irmã do Paulo Cabeleireiro com a gente. Fica à vontade, hein? Os amigos do Guamá, recordando com o Retrô. Príncipe Negro Retrô, a verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único Retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece.